Bom dia, amigo. Não tenha medo de se abrir comigo. Bom dia, amigo. Me conta que tristeza é essa dentro do seu coração. Bom dia, amigo. O medo de viver é tão antigo. Me diz, amigo, por que razão você insiste tanto nessa solidão? Quero te emprestar meu ombro todo o tempo que puder. Você pode deixar nele quantas lágrimas quiser. Só precisa de um sorriso e um pouco de imaginação pra não ficar aí trocando de mágoa em ritmo de depressão. Bom dia, amigo. Não tenha medo de se abrir comigo. Bom dia, amigo. Me conta que tristeza é essa dentro do seu coração. Bom dia, amigo. O medo de viver é tão antigo. Me diz, amigo, por que razão você insiste tanto nessa solidão? Abre os braços, vai a vida de uma forma bem melhor. Solidão não é saída, você nunca esteve só. Deus é força, é mais que tudo. A esperança não é vã. Ele resolve seus problemas hoje, no mais tardar até amanhã. Bom dia, amigo. Não tenha medo de se abrir comigo. Bom dia, amigo. Me conta que tristeza é essa dentro do seu coração. Bom dia, amigo. Me diz, amigo, por que razão você insiste tanto nessa solidão? Bom dia, amigo.